vai logo, mano. Atenção, senhoras e senhores, a nova ordem tá assumindo o controle. Projetos científicos, clones planejados, argumentos mal interpretados. Vejamos, vários debates nos jornais, genes, DNA e algo mais. SOS, camada de ozônio, este clima está quente demais. Risco nuclear, tudo explodiu. Quem apertou o botão aqui, ninguém viu. Sumiu, tomou Doril, o que? A dor sumiu. Interativando a ideia na puta que humanos, seres inteligentes, tão inteligentes que se julgam mais que Deus. Irracional ou racional, tire a sua conclusão. Vai! O ser humano na verdade é um animal predador, caçador, invejoso, traidor. Pra obter o poder, sacrifico até você. Admirável mundo novo, ciência inovadora, máquinas perfeitas que dispensa força humana. O resultado, saca só, o desemprego agravado, uma guerra civil já está sendo travada. Ao mesmo tempo implantam veloz mortais em busca de dinheiro, veja como são capazes. Sou um simples rapaz, nem a mais, só observando do que o homem é capaz. Por Deus, Deus, Deus, pelo menos pelos seus, pelos pecados que ele mesmo cometeu. Até Jesus quer clonar, aonde vamos parar? É maluca a ideia quente no ar. Evolução da espécie humana, ao mesmo tempo ela desanda. O homem luta, evolui, ao mesmo tempo se destrói. Evolução da espécie humana, ao mesmo tempo ela desanda. O homem luta, evolui, ao mesmo tempo se destrói. Dá pra apavorar, dá pra assustar, do jeito que está. Complicado, isso tudo vai ficar. Nas ruas da cidade o perigo é real, estacionada a bomba do controle geral. Inacreditável, formidável, a evolução da espécie humana realmente é um sucesso. Sejam bem-vindos, companheiros, ao nosso novo admirável progresso. Evolução da espécie humana, ao mesmo tempo ela desanda. O homem luta, evolui, ao mesmo tempo se destrói. Evolução da espécie humana, ao mesmo tempo ela desanda. O homem luta, evolui, ao mesmo tempo se destrói.